em Palmeiras, Ponte Nova. Rádio Sociedade de Ponte Nova. CYL279, 790 kHz. 5.000 watts. Aqui, sua mensagem vai mais longe.